Sabatão, Vitória de Leste, mantenha 1.500 pés em condições visuais, que negar no 014, reporte Paripa. Faz o tráfego ali, mantém ou no zero, senhor? Transferência em metrô? Afirmativo, ali mantém após o passarinho. Passar ali, mantém, você vem metrô. Siga, Tom, mídia brava. Papai Romeu, meu Fox Trot Lima, Lima, livre frequência para coordenação. Passarei do solo, Zuno 3, direito 129. Direito 129. Alfa guardando a cidade Juliette com ingresso. Da cidade Alfa guardando a cidade Juliette com ingresso. Tráfego, essa posição de duas horas, quatro milhas, mantendo 1.500 pés, não interferirá na nossa aproximação. Paciente, 5-7-2-2. O Papatango, filho Papatango, bom dia. Papatango, confirma o horário do plano. Ô, Papatango, Romeu Patango, aguarde só um minuto, gente, beleza? Tá 3663-198, bom voo. 98, boa. Controle da 3663. Tan 3663, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340, nada EL, 3663. Alô Salvador, 3522, ano, Pate 1, remota 13 para o pushback, sanamento. Pode voar da EL? Autorizado da EL, Tan 3663. Táxi 221. Repórter estabilizado, localizador. 2000, mas com mais estabilizado, é 7222. 5722, informa o tráfego adicional nas proximidades de turno, mantendo 500 pés. É um Robson 44. Paciente, 7226. Táxi via Pátio Juliette Alfa 118, meia torre, ajuste no 04, tem um bom voo, bom dia, tá 3304. Objeto 5722 estabilizado. Afirmativo, captado 722. 5722, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 6. 286, web, 22, muito obrigado. esquerda, subida corredor forte, aciona 0117, controle 119, decimal 8, torre 1186. Papa Tango, Vitor Gilete, vou na prova da rotatória, reporte na rotatória ou visão com campo. Salvador, bom dia, TAM 3620, cliente da Índia. TAM 3620, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça nível de voo 050 QNH1014. Afirmativo, na Mari, descendo 050, está efetuando um pequeno desvio à esquerda e vai para a Mari agora. TAM 3620, pode vir, autorizado, vai direto e TAP. Direto e TAP após o desvio, TAM 3620, obrigado. Após a passagem da nave na cena retaguarda, o 632 pode iniciar o feedback? Sim, já está liberando agora a retaguarda, está livre iniciar a chama Itaca, chama 6312. Stop Itaca, 6312. 722, autorizado pouso CDR 090109. Pouso autorizado, é 722. Aguardo, senhor. 5521, Itaca autorizado até através do portão 612. Cuidado até o trabalho do portal 612, 5221. Obrigado, professor. Betão? Opa. Tá. Tá. Assente, pós 2000, vou direto da El, azul 4299, subindo para o 360. Salvador Web 5811. Via Web 5811, informação Tango, correção informação Índia. Para Guarulhos, aguarde 360, já tem autorização, prepare a subida da El. Da El, então, prepara. Ai. Curitiba. Tango Vitor Juliette, visual com campo. Afirma, Juliette. Vitor e Juliette, chame torre, 198, décima meia. 198, bom dia, papá, Tango Vitor Juliette. Vitor e Juliette, forma na final 17. Botar na final 17, Juliette, a torre de troca pra gente. Não entendi, confirme. Autoriza direto para o final no 7, dá presente? Sim, ativo. Dá presente, pode importar no 7, reporte na final. Importando no 7, reportará a ajuda. O Xené ali mantém pista 10. Ali mantém 1-0, Xené, 6285. Tá, 3304, pronto, ponto de espera da 1-0. Sim, ativo, após a corrida do Xené ali mantém 3-0-4. Após o Xené ali mantém 1-0-3. E seguindo o tráfego da TAM, rodando a ponte aérea da Nogueira, chamando a TAM 18. Boa tarde, bom dia. Bom dia. 5, aproximadamente 10 milhas. Azul 4299, após desvio, vou direto Leda. Após desvio, vou a Leda, 4299. TAM 3663, irá manter essa proa por mais quantas milhas? Baixa. Valeu, 3663. Gente. Alô, Salvador, muito bom dia, Web 5722, vivo na sua escuta. Eu, Web 5722, táxi via Alfa, reportante da Juliette, para ingresso. Alfa, da Juliette, 722. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Mantenha a posição, chame a 312. Bom. Meu Tango Ilha Brava, posição Paris, solicita regresso. A Papa Romeu Tango de Abravo, vou indo na proa da rotatória, reporte na rotatória ou visual com campo. Rotatória, reportando ou visual com campo, Tango de Abravo. Tan 3663, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Recife, 1335, boa. Tan 3620, desça para 2000 pés, Kenegal no 014, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, é possibilizado localizador. Recife, 014, bom voo e bom dia, China 6312. Pode passar ali, se eu puder, autorizado o deck alvo, 04, Web 5722, ingressa agora, próxima à esquerda, via Quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 304, mesmo assim fica atento ao sinalizador. Presente, é o Quilo, pátio 304, Web 5722. Mudamos isso. Chané 6225, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída Momo. Gente, 320, saída Momo. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, no meu país, corredor Axé. Alfa Vitor Juliette, mantenha-se. Papa Romeu Tango, já veio voltar visual com o campo? Negativo, senhora, vai prosseguir um pouco mais pra frente. Tá, vou ir na proa da rotatória, foi autorizada a proa da rotatória, Tango de Abravo. Proa da rotatória, Tango de Abravo. O Azul 4299, finalizou os desvios, voando direto Leda. Gente, Azul 4299. Tango Romeu Papa Tango, tá pronto para a cópia? Confirme, vai prosseguir setor sul ou setor norte, afastado quantas milhas? Afirmo, aguarde para backtrack, Cibernet Quebec, aguarde para ingresso. Tango Romeu, Papa Tango, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, TGL em Veracruz, vai prosseguir o no meu pés, decolando a 17 com curva direita, corredor Axé, aciona transponder 0126, controle 119, decimal 8, e a torre opera em 118, decimal 612, Romeu, Papa Tango. Com 02 a bordo, meu Votango, confirmando. É, te chama a torre no 8612 para acionamento táxi de decolagem. O Romeu Patango, ajuste no 014. Tem um bom voo e bom dia. Max Serra Golf, prossiga, bom dia. Controle Salvador, TAN 3304. TAN 3304, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 3280, sai da Gólia. Nível 3280, sai da Gólia, 3304. Tango de Abravo visual com campo? Tango de Abravo visual, senhor. Tango de Abravo chame torre, 198 decima 6. 186, grato, bom dia. Controle Salvador, 192. 192, atendendo identificação, autorizada a chegada a mar e desde até nível de voo 050, que é legal no 015. Curitiba nível 380, aerovia Peruísque 58, após, conforme o plano de voo, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Sagaz. Aciona 5434, controle 119, decimal 8. Autorizado Curitiba, nível 380, aerovia Peruísque 58. Decola da 10 com curva direita, da Euleda Sagaz, aciona 5434, 398, controle, TAN 359. Chame pronto, pushback, acionamento 359, com 10, 15 agora, 1015 no ajuste. Agora, Tango Romeu Morro, tá pronto, cópia, vai prosseguir no meu pés? No meu pé, 10 quilos Tango Romeu, Morro de São Paulo, autorizado, decola do 17 direita, corredo Axé após caixa prego, aciona padrão 0124, controle 199, decimal 8, torre 118, decimal 612. Chama torre 118, começa o nome táxi, decolagem, ajustando 0115, agora 1015, tem um bom voo e bom dia aqui do Tango Romeu. Romeu Oscar, tá pronto, cópia? Eis Morro, autorizado, no 7 direita, corredor Axé após caixa prego, aciona padrão 0153, controle 199, decimal 8, torre 118, decimal 612. Trip decolou aos 28, 198, bom voo. 98, controle Salvador, 5221. Zona decolou no perfil da Gole na sua escuta. Trip 5221, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, sai da Gole. Autorizado nível 200, sem restrições no perfil da Gole, 5221. Trip 5221, mantenha o perfil da saída Gole. Tinha ingressado a pista, dando passagem pro mesmo. Do tráfego, os senhores vão se coordenar aí para um liberar a pista e o outro ingressar na pista. Quilo Tango Romeu, livre acionamento, chame táxi. 59 para o puxa acionamento na remota. Chame para o táxi. Livre, tá 359, chame táxi. Índia Bravo, frequência livre. November Alpha já vai iniciar a 5 linha. November Alpha vai alinhar e decolar ou vai fazer cheque ainda na posição? Livre então, uma centena 089. Na Lima, suba até nível de voo 090, vou ir na proa de Mali para a chegada Mali. Gente. Controle, Salvador, TAN 3304. TAN 3304, prossiga. Possibilidade de voar a Mali Lama, dá presente? Aguarde. Guardando. Oceané 6225, autorizado, vai direto lá. Direto lá para 6225. 3604, aguarde coordenação com o centro. Afirmativo, poderia coordenar o 360 com o sinal? Aguarde coordenação para 3604. 04, obrigado. Rodou o 3620, estabilizado no ILS. 3620, chame torre, 118, décima meia. 186, bom dia, obrigado. 3287, voo 1888. 1888, desça para 2000 pés, QNH 05, autorizada final do procedimento ILS X-ray, após ser avisado o localizador. Cena para 2000, repetirá estado no localizador, o voo 1888. Boa tarde, bom dia, Cena 312. Xanemé 312, contato radar decolagem, suba até nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6312. O Xanemé 225, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, 2385, obrigado, bom trabalho a todos. Salvador, o Xanemé 312 pode voar Aracaju? Mantenha a saída, Xanemé 312. TAN 3604, autorizado nível final 360, foi direto ao FITA. Voo 1982, dessa via até 2000 pés, QNH10, 14, autorizada final do procedimento ILS X-ray, após ser habilitado o localizador. Gente, dessa via via para 2000 pés com 1014, reporte habilitado localizador, Golo 92, autorizado. Tá, 3304, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. Patango, Alfa do Gilete, mantém-se em condições visuais, não há tráfego conhecido em forma livre, frequência para coordenação. Alfa, para agilizar o cruzamento do campo. Está cruzando agora de imediato o November Alfa. Rodando 7 direito, ingressando o litoral, corredor Axé, aguardando a liberação do controle. 0131, transponder, controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 612. Meia torre, Michael Lima, confirme pessoas a bordo? Então, deixa eu voltar a bordo. 1186 ao. A torre ao. Confirme Michael Lima, 1186, chama a torre para acionamento táxi de decolagem. Ajuste no 0 no 4. Tenha um bom voo e bom dia. 1186. Para o táxi, para o pushback, o web 5811, está no 4. Autorizado, web 5811, chama táxi. Então, na táxi. Vou deixar o seu transponder mais tarde, só um minutinho. ...3620 no solo aos 34, direito 129. Direito 129, 3620. Papa Romeo India November Alpha, mantenha-se um no meu pé no corredor forte. Para o pátio 3, posição prevista do pátio 309, mesmo assim fica atento ao sinalizador. Entendi, Alfa Kilo, pátio 3 para a posição 09, 3620. Chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Copiou, Oxané, 6312. Batão que o Tango Romeu mantém-se em condições visuais no meu país no corredor Axé. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, vou ir na proa de Duna. Proa de Duna, aquele cara. Proa de Salvador, bandeira, TP5414, liberado no 130. TP5414, está sendo identificação. TP5414. Tati, o F. 811, está com o POB de. Está com o POB de 187, autonomia de 4 horas e 33, alterna Galeão. 219, gol 1-8-2-8. Web 5-8-1-1. Ferrado 11-30, passageiro 2-3, Estrada da Conquista 260, é autorizado, decola 10 direita, subida gole, após Eval, após direto, Vitória da Conquista, aciona 5407, controle 119, decimal 8. 2-3, autorizado, Vitória da Conquista, Nero 260, decola da Conquista 10, controle direita, saída gole, Eval, depois direto, Vitória da Conquista, aciona 5407, 198, vou dar o controle de Salvador. Correto, passageiro 23, está de pronto, pushback e acionamento na remota. Chamará. Paulo Salvador, bom dia, gol 1888. É, boa noite, 88, táxi via Alfa, após Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, gol 1888. Pinhari pronto, Romeu Papadão. Salvador, senhor, o F 5-8-1-1. 5-8-1-1, mantenha para espera. Baterá. Tudo Romeu Oscar, 19-8 aos 3-9. 19-8, Romeu Oscar. Controle Salvador, aquele cordial bom dia de Papatango, o quilo Romeu Oscar. Papatango, o quilo Romeu Oscar, mantenha-se em condições visuais do meu pé de corredor cheia, porta para da barra. Senhora, autorizaria 2500 direto da proa de morro? Aguarde. Aguardando, opa. Controle quilo Serra Lima, ponto ideal. Papatango, quilo Serra Lima, desça para 2000 pés, QNH 1014. Reporte estabilizado localizador. Desça para 2000, reportará estabilizado localizador do Serra Lima. Trip 5221, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. Cana, seu plano, Max, em agosto, só um minuto. 3 ou não? Trip 5414, desce inicialmente até nível de voo 100. Ao 110, 5414. 92. 0, 5414. Sente. Controle 19-8, para o Tom 3259. Estimativo, 19-8, bom dia. Cimento, cuja esquerda, proa 020, limite é o que demarque 100 de Salvador. Correção 100 de Simbra. Bom dia, controle. Tip 5414, vetoração para sequenciamento, curva A esquerda, proa 020, limite é o que demarque 100 de Simbra. 020, o limite aqui é mais de 120, para conferir? Limite aqui de mais 10, radial 300 de Salvador. Radial 300 de Salvador, TP 5414. Controle, bom dia, TAM 3859, colando de escuta. TAM 3859, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Poder voar da EL? Autorizado, TAM 3859. Manda o Zé para o 3800, 3850.